mensagem. Pizzaria Fornalha, pizza do Caiozinho. Tem original, o boné do Caiozinho. Rasga, bebê. Deixa timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Caio vai analisar. Deixa timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Caio vai analisar. Pode sentar. Pode sentar. Pode. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô virado em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você. Ela balança a bunda agora, eu quero ver você. Ela balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver. Olha, balança a bunda agora, fica pau cê. Da farmácia Simone, meu parceiro Alex Filme Pay, DM tem filmes. Açaí mais espesso, açaí do Caiozinho. Vai deixar timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Caio vai analisar. Deixa timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o LR vai. Oxê, faltou energia, foi. Pode. Pode sentar, pode ser. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada.